aqui. Eu preciso urgentemente ir te encontrar. O meu desejo é poder te encontrar. O meu desejo é poder te abraçar. Mas não encontro ninguém que queira me ajudar. Então ouvi dizer que o mestre por aqui irá passar. E o seu nome eu vou clamar. E a multidão não vai me impedir de receber o meu milagre hoje aqui. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando. No meio dela vem Jesus andando. E ele veio me restaurar. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando. No meio dela vem Jesus